Maloca Hits. A ideia é essa mesmo, e pra isso nunca é tarde. Para agradecer a Deus, seja feita a sua vontade. A meta é seguir forte, e com ele eu me garanto. Sou pecador mesmo, e não vou pagar de santo. Mas sei reconhecer coisas boas que acontecem, também compreender o que o Senhor me oferece. Só reclamar da vida, nem sabe a sorte que tem. Ter a presença da mãe, ouvir um sapo também. Não tiver essa chance, hoje estão arrependidos. Quantos morreram em vão, cegos no mundo perdido. Aqui não é só tristeza, e com o tempo a vida mostra, com certeza, lá na frente, que só Deus é a resposta. Sabe tudo o que acontece, te alerta dos perigos. Só ele que te protege e afasta do inimigo. E com firme eu prossigo, e não viemos pra agradar. Porque nesse mundo cão, véi, só Deus pra nos julgar. Sou grato a ti, Senhor, por tudo que me deu, por tudo que hoje eu sou. As barreiras só me ensinaram a ser mais forte que inimigo. Obrigado, Pai, por sempre estar comigo. Sou grato a ti, Senhor, por tudo que me deu, por tudo que hoje eu sou. As barreiras só me ensinaram a ser mais forte que inimigo. Obrigado, Pai, por sempre estar comigo. Eis-me aqui, Senhor, com gratidão e amor. Mais um filho arrependido, desculpe se ele pecou. No meio da contenda, sobre o mundão jaz. Aqui diante de ti, ó passado, não volto mais. Longe de crimes, intriga desse louco mundão. Também fui mente sana, hoje eu quero a salvação. DNR falando pro povo descrente. Sai dessa cara e deixa Deus invadir sua mente. Com Cristo hoje eu vivo, com Cristo eu vou crescer. Com Cristo nada faltará, com Cristo vou morrer. Renascer como aquele que trouxe o sopro da vida. O sangue do Cordeiro pode resgatar sua vida. Eu agradeço a tudo que o Senhor vem fazendo. Aqui ganhei mais um filho, o tire do sofrimento. Firme estamos crendo, a terra prometida. Reflexão dos meus irmãos, da morte pra vida. Sou grato a ti, Senhor, por tudo que me deu, por tudo que hoje eu sou. As barreiras só me ensinaram a ser mais forte que inimigo. Obrigado, Pai, por sempre estar comigo. Sou grato a ti, Senhor, por tudo que me deu, por tudo que hoje eu sou. As barreiras só me ensinaram a ser mais forte que inimigo. Obrigado, Pai, por sempre estar comigo. Obrigado, Pai, por sempre estar comigo. Pelas inúmeras vezes ter me amado e me protegido. Pela família que tenho, os meus irmãos, minha filha. Por não deixar eu andar louco na vida bandida. Sou grato ao Senhor por tudo que vem fazendo. Por mim não deixa na mão, pra não provar do veneno. Sei que falei besteiras, blasfemei com seu nome. Mesmo assim me ajudou e não deixei de ser homem. Também faço besteira, sei que sou um pecador. Obrigado mesmo, ó Pai, por não sofrer sentido. Altos que conheci, hoje estão no caminho errado. Pois foram bravos demais, caiu na bala de aço. Fico com pena da mãe deles, coitada. Por causa do filho bandido, hoje ela sofre de graça. Obrigado de coração, por estar sempre vivão. Saúde pra minha família, pelo nome e contenção. Sou grato a ti, Senhor, por tudo que me deu, por tudo que hoje eu sou. As barreiras só me ensinaram a ser mais forte que inimigo. Obrigado, Pai, por sempre estar comigo. Sou grato a ti, Senhor, por tudo que me deu, por tudo que hoje eu sou. As barreiras só me ensinaram a ser mais forte que inimigo. Obrigado, Pai, por sempre estar comigo.